O papai chegou. Portal do Arrocha. Esquecendo da boca pra fora, te amando do copo pra dentro. Se eu não te ligar agora, me acabo nesse sofrimento. Atende aí, my life, e aqui é seu ex-love, que tá no sentimento, lembrando e tomando um porre. Atende aí, my life, esquece essa briga. Será que não sobrou aí um vale recaída? Será que não rola? Será que não rola? Um perdãozinho de duas horas. Será que não rola? Será que não rola? Um amorzinho de pega e solta. Será que não rola? Será que não rola? Alô, meu parceiro Maurício do Gás. Tamo junto, papai. Esquecendo da boca pra fora, te amando do copo pra dentro. Se eu não te ligar agora, me acabo nesse sofrimento. Atende aí, my life, é que é seu ex-love, que tá no sentimento, lembrando e tomando um porre. Atende aí, my life, esquece essa briga. Será que não sobrou aí um vale recaída? Será que não rola? Será que não rola? Um amorzinho de pega e solta. Será que não rola? Será que não rola? Um perdãozinho de duas horas. Será que não rola? Será que não rola? Um amorzinho de pega e solta. Será que não rola? Será que não rola?